Cada ano, para se ter ideia, 17 milhões de pessoas têm um AVC no mundo. Desses, 6 milhões e meio morrem e 26 milhões acabam vivendo com incapacidade permanente. No Brasil, trata-se da segunda maior causa de morte e da primeira causa de incapacidade física definitiva. O AVC é um déficit neurológico provocado por algum problema circulatório no cérebro. Nós vamos conversar sobre o assunto agora com o Marcos Felipe Camarinha. Ele é professor de pós-graduação em neurologia da Faculdade IPMED. Tudo bom, Marcos? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bom, Thalita. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Vamos explicar então para o nosso ouvinte o que é exatamente um AVC. O AVC, nós temos dois tipos de AVC, né? Um AVC que é o isquêmico e o AVC hemorrágico, né? O AVC isquêmico é quando nós temos um entupimento de um vaso, da artéria, né, do nosso cérebro, que leva a uma lesão, uma necrose do tecido cerebral e dando uma manifestação dos sintomas decorrentes da isquemia de determinada área. O AVC hemorrágico é quando nós temos um rompimento da artéria, e esse rompimento da artéria leva a um extravasamento de sangue no tecido cerebral, também dando sintomas neurológicos que são de acordo com a área acometida no sistema nervoso. Sobre esse AVC hemorrágico que o senhor comentou, se ele for para o cérebro, se trata de um AVC. E se por acaso ele extravasar pelo ouvido, a pessoa fica ilesa? Não, aí já é outra situação em que nós temos. Na verdade, o AVC é um sangramento intracraniano, que ocorre dentro de meninges, que são membranas que protegem o cérebro e evita extravasamento. Quando passa para o ouvido, tem que ter algum rompimento dessas barreiras, desses meninges e da calota craniana, de forma que esse sangue possa ser extravasado. Aí vão ser outras causas, que aí podem envolver traumas, acidentes, entre outras coisas, perfurações, infecções, que aí podem levar a esse processo. É possível, doutor Marcos, saber se há sintomas? A pessoa sabe quando está tendo um AVC? Sim, os sintomas do AVC, geralmente, eles são localizados, acontecem de um lado do corpo, né? Raramente acontecem dos dois lados, então o que a gente vê mais frequentemente é os sintomas dos dois lados. O que pode acontecer? Desvio da boca, né? Então o paciente fica com a boca desviada para um dos lados. Alterações na fala, então o paciente pode ter uma alteração na fala, começa a falar embolado ou com dificuldade para emitir a fala ou na compreensão. Alterações na força muscular, né? Então ficar com o braço e a perna mais fraco, sempre do mesmo lado, né? E são esses a maioria dos sintomas mais comuns que ocorrem no AVC. Quanto tempo a pessoa que tem um AVC leva, então, para concluir todos esses sintomas? É possível precisar isso? Não. O AVC, a pessoa já pode acordar com o déficit, né? Com o sintoma neurológico, né? Então, a gente não consegue precisar quando isso começou. Os sintomas podem vir de maneira súbita, né? De uma hora para outra já alcança todo o auge, do pico dos sintomas, né? Isso acontece muito nos eventos embólicos, em que é a migração do trombo até chegar na artéria, onde ele fica parado, ou também ele pode ser em progressão, né? Acontece que os sintomas vão surgindo de forma lenta até atingir o seu auge. É possível, doutor Marcos, a gente falar em um grupo que esteja mais propício a ter um AVC? Sim, existem os grupos e os fatores de risco, né? Muitos deles estão relacionados à história genética, né? Genética é importante, pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, pacientes que têm colesterol alto, né? Pacientes fumantes, tabagistas, pacientes que não praticam atividade física, agora pacientes também com apneia do sono. Então, são vários fatores de risco que podem estar relacionados. Isso na população adulta, né, acima dos 50 anos. Quando acontece AVC em jovem, aí nós temos que procurar causas, outras causas para AVC, sejam elas doenças reumatológicas, algumas doenças infecciosas, algumas doenças do sangue, né, que são as trombofilias. Então, são mais ou menos essas causas. A hereditariedade também é um fator? É um fator que influencia, né? O paciente que já teve algum familiar que já teve AVC, aumenta a sua chance. O AVC ele pode ser catalogado em níveis? Eu pergunto isso por conta das sequelas. O que que um AVC pode gerar em uma pessoa? Então, o AVC, ele tem uma escala de disabilidade, né, em que o paciente é classificado de acordo com o grau de lesão e o grau de independência física, que vão desde pacientes que voltam a ter todas as funções normais, ou seja, com sequelas leves, e aqueles pacientes, às vezes, que já têm que permanecer acamados, né, que ficam acamados secundários ao déficit. É possível a gente falar em prevenção do AVC? Sim, prevenção é sempre o fator mais importante para o AVC, né? Uma vez que instalou o déficit, né, já fica complicado. Nós, como neurologistas, atuamos para a prevenção de um segundo episódio, que se torna cada vez mais catastrófico, à medida que o paciente tem um novo episódio, se torna catastrófico. Então, a prevenção primária, né, antes do primeiro evento, é de suma importância, né? O controle adequado da pressão, do diabetes, né? Do colesterol, a prática de atividade física, hábito de vida saudável, uma alimentação saudável, evitar o tabagismo, consumo de bebida alcoólica. Então, são fatores que devem ser praticados para que se evite o AVC. Tá certo, o doutor Marcos Felipe Camarim, ele é professor de pós-graduação em neurologia da Faculdade IPMED, conversando nesta terça-feira no Momento Ludovica Saúde. Doutor, muito obrigada pelas informações, uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço. Um abraço.